Olá, tudo bem? Começamos mais um domingo espetacular da tela da Rede Record. E hoje vamos falar de assuntos polêmicos. Mamilos!